Maluco Beleza! Irmão! Eu vou contar para vocês a história daquele rapaz que só queria saber de farra, que só queria saber de reggae. Até que um dia, irmão, ele encontrou a luz. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás, na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Eu tava na vida, quase a me perder. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura, eu não aguento mais. Satanás. Satanás. Satanás. Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Satanás, vocês!